Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, para ouvir aqui na Antena da Universitária, sempre à quinta-feira, a partir das 21h, também com reposição ao domingo às 19h. De resto, todas as nossas emissões estão disponíveis em podcast.rumo.pt. Nova semana e nova conversa, hoje não com uma, mas com duas convidadas, aqui apresentadas pelo António Ferreira. Nem mais. Duas convidadas, Inês Afonso Marques e Rita Castanheira Alves, vêm conversar sobre aquilo que é muitas vezes a preocupação dos pais, dos educadores, das famílias mais ou menos envolvidas nos processos educativos, no crescimento harmonioso dos meninos e das meninas que fazem parte dessas mesmas famílias. É uma série de heróis, depois que se irão desenvolver, mas isso fica durante a conversa mais ou menos claro. Uma série de heróis de pequenos, 6, 7, 8 anos, 9, que têm os problemas muito típicos destas faixas etárias. A conversa também possibilita alargar até à adolescência aquilo que são realmente os interesses, os dramas, as dores, os sofrimentos e depois respostas que estas duas investigadoras, psicólogas de raiz, tentam encontrar numa coleção muito interessante que é Crescer a Brincar, com este título, que foi o pretexto, ou é o pretexto da nossa conversa, é tão bom fazer amigos. Fica aqui o interesse futuramente para explorar e mais uma vez uma chamada de atenção para este excelente livro, uma excelente história, com excelentes pistas. Boa noite e melhores leituras. Inês Afonso Marques é licenciada em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Tem uma pós-graduação em Aconselhamento e Psicoterapia Comportamental e Cognitiva na área de crianças e adolescentes. No âmbito da prática profissional, tem experiência em contextos de clínica privada e também contexto escolar, público e privado, intervindo no âmbito do aconselhamento parental, avaliação e psicoterapia, orientação escolar e profissional. Rita Castanheira Alves é licenciada em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Possui também mestrado integrado em Psicologia Clínica e da Saúde. A sua prática profissional tem-se dividido entre a clínica privada e o trabalho na área da educação, em escolas públicas e privadas, intervindo com crianças, adolescentes, famílias e agentes educativos em diversas problemáticas e áreas. Juntamente com Alexandre Gaio, este último responsável pelas ilustrações, são as responsáveis por É Tão Bom Fazer Amigos, uma obra com a edição da Arte Plural. Boa noite, Rita. Boa noite, Inês. A primeira coisa, sendo profissionais da área, do trabalho da psicologia, é um pouco aquela ideia. Como lhes surgiu? Como é que decidiram sistematizar num livro? Penso eu a ideia, pelo menos pela primeira vez que se apanha este livro, que é o resultado, ou por outra, existem outros livros anteriores, senão parte-se do princípio, do pressuposto que irão existir mais livros que decorrem um pouco da vossa atividade profissional na oficina de psicologia. Sim. De facto, a ideia de escrevermos este livro e esta coleção decorre da nossa experiência, do nosso trabalho diário com as crianças e com as famílias. E tal como o António dizia há pouco, é um livro que, num primeiro momento, pode parecer um livro infantil, mas pretende-se que seja muito mais do que isso. Ou seja, o nosso principal objetivo é que seja um instrumento ou uma ferramenta lúdica para abordar temas, que fazem parte do crescimento de qualquer criança. E de facto, parte um bocadinho da nossa experiência nas nossas consultas de psicologia com as crianças e com as famílias, a vontade de escrever esta coleção. Se calhar posso acrescentar Sim, também. claro, claro. E de facto, boa noite. Tudo que a Inês está a dizer realmente foi essa a ideia, mas também às vezes a nossa própria necessidade, enquanto profissionais que trabalham com crianças, não é? Portanto, enquanto psicólogos neste caso, da existência deste instrumento, ou seja, percebemos que eles não existem ou não existiam, pelo menos desta forma, e portanto criámos para nós e para os pais, este instrumento. Uma das coisas é assim, e vamos sendo de formação académica da área da psicologia clínica ou do a Inês tem uma formação pós-graduada em aconselhamento e psicoterapia comportamental e cognitiva, mas sendo tanto a Inês como a Rita da área da psicologia clínica, que depois reverte um pouco para a área da educação, portanto, seja ele do privado ou do público, de qualquer das formas, a ideia que se tem é um pouco esta, e vamos partir do geral para o particular. Quer dizer, a oferta é mais que muita. Ou seja, agora, como profissionais da área, como disseram, aquilo que antes de chegar ao vosso livro é assim: chega-se a qualquer livraria a sério, e as propostas são de toda a ordem e de todo o tipo. Têm consciência de facto de que isto pode provocar depois, a jusante, no caso do leitor ou leitora interessada, seja ele de que tipo for, um pouco o desnorte completo no meio do que isto está. Porque a linha A. Cada educador tem um referencial pedagógico, didático, educativo, quanto mais não seja, é depositário desse mesmo processo educativo anterior, familiar, e depois, por outro lado, numa sociedade em permanente mutação, as pessoas ficam um tanto quanto, para além de hesitantes, a sensação que se tem é meio perdidas. O que é que lhes permite dizer, articulando a vossa experiência e disto que eu agora acabei, faço o papel do cidadão e da cidadã anónimo e anónima daquele que se preocupa com estes processos educativos das crianças? Sim, se bem percebemos, aqui aquilo que se está a refletir é um bocadinho a ideia de entrar numa livraria e termos uma oferta que é mais que muita e nós às vezes não sabermos determinar a qualidade, é isso, ou É um sabermos pouco isto. Porque há o marketing, há a publicidade, há toda uma série de fatores que depois baralham um escolher. É verdade. pouco, a opção do educador, no caso. Sim, isso é verdade. Portanto, a oferta é mais que muita. Isso tem um lado bom, porque isso permitiu que mais pessoas pudessem editar e mostrar as ideias que tinham. Portanto, isso não tem que ser, isso é um bocadinho vindo da democratização, não é? Claro. Isso não tem que ser necessariamente mau. Mal. Abre, claro, caminho para, por vezes, podermos, não saber bem qual poderá ser uma boa oferta ou o que é que poderá não ser uma boa oferta. O Plano Nacional de Leitura é alguma coisa que nos aconselha, de alguma forma, não é? Isso pode ser bom. É O uma baliza, trabalho claro. ou o contacto com profissionais que trabalham com livros também pode ser bom. E depois é bom também este tipo de programas que nos ajudam a perceber o que é que fala um livro, o que é que se pretende e que instrumento pode ser um livro, porque o livro pode existir desde sempre, não é? Até pode existir no berço do bebé ou no sítio onde ele está quando é muito pequeno. Obviamente é um livro adaptado ao bebé, mas já serve para estimular determinadas competências, não é? Como a atenção, como os sentidos. E portanto, o livro não tem que ser uma obra totalmente completa e exaustiva, depende para o propósito que vai servir, não é? E pode ser só um instrumento de lazer. Ou de diversão ou de distração, mas ao mesmo tempo pode desenvolver competências e é importante, se calhar, os educadores ou quem procura livros poder até aconselhar-se com os livreiros ou com outros profissionais ou ler ou ver mais oportunidades de exploração de livros para podermos perceber o que é que cada livro oferece, dependendo do que o educador está à procura. Freud e Platão também. Galileu e também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho beira-mar. Saiba, todo mundo vai morrer, presidente, general. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi e quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe, índios, africanos e Pinochet, e também eu e você, e também eu e você, e também eu e você. Até que ponto é que essa coisa dos rankings, ou por outra, a competição, a meritocracia, aqueles desafios que as crianças são, desde novas, desde que chegam ao primeiro ciclo do ensino básico, a ser confrontadas por um caráter impositivo familiar? Ou seja, como é que, da vossa experiência profissional, como é que isto funciona, se são abordadas, se têm estes problemas, até que ponto é que depois este esmagamento, digo eu, sou responsável pela afirmação, se projeta depois nestas crianças, nestas seis crianças que são os heróis do vosso livro, e ao fim e ao resto, a criança quase universal que, quase no direi eu, no essencial, são tipos ideais de alunos do nosso ensino, neste caso do primeiro ciclo. Sim, sim. Ok. Então, de facto, se assim quisermos, o stress, a pressão, a velocidade com que nós vivemos no nosso dia-a-dia causa muitas vezes desafios às famílias, e que muitas vezes os pais os transparecem para os filhos, no sentido de termos que ser os melhores, dar o nosso melhor, investir o máximo que conseguirmos, um bocadinho nessa perspectiva da competição. Nós, com os nossos seis personagens do nosso livro, de facto, aquilo que nós queremos é que a criança se identifique o máximo possível com estas crianças. E, de facto, há crianças que vivem no seio de famílias onde é estimulada essa competição e esse espírito do fazer sempre mais e ser o melhor. E isso tem, de facto, reflexos muitas vezes nas crianças e na forma como elas vivem o seu dia-a-dia. E quando nos surgem em consulta, quando vivemos num padrão de educação demasiado rígido, muito pouco flexível, com pouca abertura à experiência ou à individualidade da criança, isso tem repercussões, como é óbvio, na forma como ela aborda as suas questões do dia-a-dia e do seu crescimento. Aqui as seis personagens do nosso livro. Não está identificada nenhuma em termos de como é que é o padrão familiar, o padrão educativo, mas se calhar a nossa Joana, o nosso Vicente estarão no seio de uma família que incute muito esse espírito competitivo. Se calhar o pai do Manuel ou da Ana já é mais adepto de estimular a criatividade e a individualidade da criança, respeitando o seu ritmo. Ou seja, aquilo que nós procurámos foi que a criança que lê com o adulto a nossa coleção se possa identificar não só pelas questões de educação, mas até pelas coisas mais banais, diria eu, do dia a dia. O que é que a criança gosta, não gosta de fazer, que medos é que tem, em que é que é bom, e nós podemos ser bons em coisas muito diferentes uns dos outros e sermos diferentes e, apesar disso, darmos todos muito bem e respeitarmos. E, portanto, também nessa diferença, não só em termos educativos, mas diferenças personalidade, por exemplo, essa diferença também está espelhada, queremos nós, nas personagens da coleção Crescer com Pinta. Já lá iremos, depois iremos dividir o mal pelas aldeias, os personagens, três para a Inês e três para a Rita. De qualquer das formas, virando-me agora um pouco para a Rita, é um pouco esta ideia também que eu gostaria, da sua experiência, que desse de alguma forma alguns contornos com maior nitidez, se é que existe ou não. Algures li que trabalha na área da educação, seja ela pública ou privada. Até que ponto, e eu agora estou a fazer o papel, se calhar quase do tonto da companhia, mas de qualquer das formas é esta a questão. Até que ponto, porque é sempre muito abordado por quem trabalha na área da educação, que é o meu caso, e, portanto, não lhe estou a perguntar isto só porque sim. De qualquer das formas, a ideia que se tem, e é um pouco aquilo que eu gostaria de saber da sua experiência concreta, até que ponto é que os problemas, entre aspas, como é fácil de perceber, ou a realidade com que contacta no seu quotidiano, é, vamos lá, horizontal, tanto ao público ou ao privado. Ou seja, isto tem implícito que o privado, socialmente, economicamente, culturalmente, é sempre, pelo menos, designado num patamar mais alto, mais elitista, e, apesar de no público também haver escolas de primeira e escolas de segunda, mas até que ponto é que o leque ou o público-alvo que as aborda, neste caso a Rita, os problemas, digo eu novamente entre aspas, são iguais, parecidos, semelhantes, similitude, depende, claro, da realidade sociocultural, como disse. De qualquer das formas, da sua experiência, o que é que lhe permite manifestar assim ou estruturar num discurso objetivo? Nesta, acho que há aqui um aspecto importante, porque depende do que é que estamos a falar. Uhum. E na nossa coleção, uhum, nós falamos de temas do desenvolvimento, uhum, ou seja, temas que são implícitos ao crescimento de qualquer ser humano. Uhum. Como tal, não há qualquer diferença dos temas que aqui abordamos, uhum, em eles serem mais típicos num ensino, um ensino público ou num ensino privado. Uhum. Ou seja, esse não foi a nossa tónica, claro, claro, são claro. Desafios do crescimento, desafios, uhum, do desenvolvimento de qualquer ser, sim, humano. Universais, portanto, e, portanto, por aí. Exatamente, está. Portanto, esse não é o foco. Uhum. Mas quanto à sua questão, sim, há uns tempos, já há bastante tempo, pudemos uma vez fazer uma revisão sobre isso, ou um artigo sobre isso, e nós sabemos que em termos, vamos dizer, estatísticos, se é que podemos falar assim, uhum, em termos estatísticos, há um conjunto de situações ou de, vamos dizer, áreas de maior dificuldade ou de maior problema, uhum, que são mais típicas de contextos, uhum, mais desfavorecidos. Nós sabemos, uhum, que a estatística nos mostra isso, uhum, ou seja, porque inerente a questões económicas, nós sabemos que vêm questões também sociais, uhum, e culturais. Agora, não é atualmente de consenso que em todas as vertentes um ensino privado, e nós temos às vezes o estereótipo que ele nos oferece tudo melhor, não é? Oferece-nos uma melhor educação, uma educação mais cuidada, uma educação mais atenta, melhores oportunidades, melhores notas. Isso não é de consenso que é realmente assim. Além disso, os desafios do desenvolvimento não passam só por um aproveitamento escolar. Uhum, desafios, claro, do desenvolvimento, do, sim, crescimento, sim, de conseguir ter sucesso na vida, vai, uhum, muito para além de um desafio académico, uhum, de aproveitamento escolar. Vai, uhum, por desenvolvermos competências sociais, por desenvolvermos a tolerância, por desenvolvermos o olhar para o lado, desenvolvemos a autoestima, ou ser bom para além da parte académica. E isso não tem necessariamente de ser melhor no ensino privado. Claro. Agora, também não tem de ser melhor no ensino público. Público. há, de facto, na minha perspectiva e na minha experiência, nos dois contextos e em clínica, meninos ou adolescentes que aparecem tanto de um contexto como do outro, nós temos desafios que, sim, são às vezes inerentes a um contexto de educação privado e outros que são, se calhar, mais típicos de um contexto público. Uhum. Mas não consigo, ou não quero, ou na minha perspectiva, não há um sítio mais vantajoso que o outro. Compreende-se até pelo vosso livro que depois, a parte final, com as sugestões que acabam por carrear para lá, já leremos também nessa última parte falar um pouco disso. De qualquer das formas, ainda no caso da Inês, até que ponto é que, por exemplo, também da sua experiência, pode dizer-se que há uma fissura entre, na questão da idade, da realidade etária, ou seja, vamos imaginar que os adolescentes têm, uma baliza 15, 16 anos, embora hoje em dia não é assim tão estanque quanto isso, de qualquer das formas, há problemas que na adolescência são já mais estruturados, mas é uma manifestação do mesmo problema que foi, por exemplo, na infância, correspondendo esta infância ao primeiro ciclo do ensino básico, por exemplo? Porque nós estamos a falar de uma realidade, o livro que eu conheço é este, é a escola. Portanto, uhum. até que ponto é que há uma fissura ou não, independentemente de uma estruturação e compreensão e descodificação maior ou melhor por parte do adolescente do que da criança, neste caso? Sim, aquilo que se sabe, que a investigação demonstra, é que há algumas dificuldades do ponto de vista psicológico, e vamos pôr agora psicológico, social. Algumas das dificuldades que surgem na adolescência já tinham sinais de alerta em idades mais precoces, nomeadamente no pré-escolar e na idade do primeiro ciclo. E, efetivamente, quando nós percebemos que, quando conseguimos identificar esses sinais de alerta em idades muito precoces, mais facilmente conseguimos que determinadas características não cristalizem e não se tornem, vamos dizer, se calhar um desafio maior de serem trabalhadas na adolescência. Uhum. Há de facto problemáticas, estou a pensar, por exemplo, na questão da ansiedade, uhum. em que nós vemos em crianças mais pequenitas, de idade pré-escolar ou na idade escolar, sinais de medos muito frequentes, uma ansiedade muito grande de se separarem de figuras de vinculação, figuras de referência. E quando não existe uma intervenção adequada, atempada, na idade em que surgem estes sintomas, o que nós percebemos é que há depois uma maior vulnerabilidade à medida que a criança se vai desenvolvendo e vai crescendo, para na adolescência ou mesmo na idade adulta vir a desenvolver perturbações, outro tipo de perturbações da área do desenvolvimento. Uhum. Ou seja, aquilo que muitas vezes surge na adolescência, nós podemos dizer que já havia lá para trás sinais a desenvolver-se. Uhum. Ou por outra, só mesmo para terminar este item, até que ponto é que a espontaneidade ou a ingenuidade da infância depois manifesta na adolescência, mas esta adolescência com um espírito mais anárquico e desgarrado, e aquilo que vulgo leia-se confuso. Até que ponto há um fio condutor entre uma coisa e outra, ao fim e ao resto? Eu diria que existe um fio condutor, na medida em que, do ponto de vista do desenvolvimento moral, do ponto de vista do desenvolvimento emocional e social, aquilo que nós, aquilo que caracteriza a adolescência é de facto quase uma passagem entre ser criança e passar a ser adulto. Uhum. E passamos de uma fase da vida em que nós somos extremamente dependentes de alguém ou de várias pessoas, uhum. em que somos, a nossa espontaneidade parece que é mais permitida e mais aceita, porque existe sempre um adulto de referência que nos vai orientar. Uhum. E quando chegamos à fase da adolescência, estamos numa fase de experimentação, em que há momentos ou movimentos em que o adolescente lhe sabe bem voltar a ser criança e ter a certeza que está lá sempre o adulto para o apoiar, mas por outro lado há os movimentos que são entendidos muitas vezes como de maior explosão, maior rebeldia, maior irresponsabilidade, que no fundo são tentativas de ser crescido, de ser autónomo, ser adulto. E eu creio que sim, que existe este fio condutor, mas que tem a ver também com estes movimentos, uhum. do ser criança, deixar de ser criança, querer, uhum. experimentar ser adulto. Ou seja, desde que bem esclarecidos, bem trabalhados, bem clarificados na infância, muita da turbulência na adolescência provavelmente é resolúvel no bom sentido, se quisermos, ou por outra, deixa com maior segurança o adolescente. Porque os faróis estão lá sempre, os pais, aquelas figuras que disse de referência, os heróis individuais, seja lá de que tipo for. Uhum. É possível fazer esta ilação que eu fiz agora, ou a mutação, esta compressão, o espaço-tempo e esta velocidade não previne, nem permite sequer equacionar esta afirmação que eu fiz agora? Eu diria que, se nós conseguirmos conceptualizar esta fase da adolescência um bocadinho à luz daquilo que eu estava a dizer, uhum. é saudável, inclusivamente, que exista tal rebeldia, tal Claro, revolução, claro. tal quase desagrado constante com tudo e questionamento constante. Portanto, eu diria que é mesmo desejável que isso aconteça, é sinal de que estamos perante um adolescente saudável, vamos pôr assim. Se conseguirmos enquadrar todas as atitudes do adolescente na sua fase de desenvolvimento, enquanto um processo de mudança, não sei se a palavra resolúvel se aplica muito aqui, mas é facilmente ultrapassável, vamos dizer Ou pelo assim. menos fica mais nítido e há outro olhar mais límpido para aquilo que é essa realidade. Agora, para a Rita, ainda ia fechar aqui o grande tópico, até que ponto é que esta realidade também da questão psicoclínica, e tendo outras realidades em que vocês trabalham, como por exemplo a terapia Mind Kido, até que ponto é que, da experiência que vocês têm, como individualmente, no caso, e deu-lhes para fazer este trabalho, pode dizer-se a quatro mãos ou a seis mãos, porque depois também há um ilustrador, que por acaso também é da área da psicologia, aquilo que manifestamente é uma pressão, pode dizer-se, talvez pela pouca estruturação da criança, não é tão, vamos lá, problemática, ou é, na criança do que verifica aquilo que é verificado no adolescente. António, desculpe, não consegui, perdi-me um bocadinho, É confesso. um pouco esta ideia da sua experiência, da experiência vossa de trabalho, Sim, no caso da dos Rita, meninos, sim. até que ponto é que pressões ou impossibilidades de entender os problemas, as dificuldades, as dores e os sofrimentos que vão apresentando, que é o caso do herói aqui, o António, até que ponto é que este tipo de problema é mais, vamos lá, disfarçável, e, portanto, não se torna de contornos tão definidos e o que dificulta até a sua própria resolução, ou não, e que depois, deixando andar, tipicamente à portuguesa, teremos necessariamente uma adolescência muito problemática. Pode ser uma pressa minha, esta ilação ou interpretação, mas até que ponto é que isto é constatável do seu trabalho? Sim, importa novamente dizer, sei que estou sempre a remeter um bocadinho para a coleção, mas é para também ir ficando definido como é que. O que é que nós abordamos aqui, porque também há muito interesse de Claro. se perceber que nós não. Há sempre um bocadinho o rótulo de quem é clínico ou quem é Claro, profissional, claro, claro. põe sempre a dificuldade e a problemática e o rótulo, não é? E patologiza, ou seja, põe sempre a patologia. É muito Claro. importante dizer que estes são mesmo desafios do desenvolvimento e, portanto, fazem parte. É suposto, ou podem ter inerente, e o António tinha, no caso do primeiro volume desta coleção, o António tinha dificuldade em fazer amigos. Isso pode ser, e pode ter na base, um problema de ansiedade social, ou não, ou pode ser simplesmente fruto de uma timidez, de algumas ou más experiências anteriores de contacto com outras crianças, e portanto pode-se fazer parte do desenvolvimento. Aquilo que nós vemos. É que, agora pegando um bocadinho na questão do António, aquilo que nós vemos pode ser as duas coisas, ou seja, por um lado, nós acreditamos, e por isso é que eu ponho muito esta tónica, de estes livros não são só para quem, tem um problema, não é? Ou quem tem uma perturbação, ou quem está, portanto, é muito importante que os pais especialmente percebam isto, ou seja, não é um livro só para quem tem um problema identificado. Se o meu filho não tem, então ele não precisa deste Claro, livro, não claro. é isso? Isto é um Pode. livro pedagógico, até Sim, e de necessariamente, de prevenção, e portanto. prevenção. É preventivo nesse sentido. E portanto, sim, na infância este trabalho de prevenção é muito importante e é muito importante um acompanhamento para, lá está, se prevenir ou pelo menos se criar as condições para que o desafio ou os desafios que vêm a seguir, seja na adolescência ou na adultez, porque na adultez também há Claro, impacto daquilo que foi a nossa infância, óbvio. possa ser um processo. Com mais sucesso, vamos dizer assim, ou pelo menos com uma vivência mais positiva. Na infância, o que nós vemos é questões que fazem parte do desenvolvimento, algumas dificuldades e alguns desafios que fazem parte, algumas dores, como o António estava a dizer, que fazem parte do desenvolvimento, e depois vemos quadros em que essas dores se agudizam e que já não são propriamente normativas, ou seja, que têm uma influência ou têm aspectos negativos, consequências negativas no funcionamento normal da criança. E isso vai-se vendo com alterações que acontecem. Alguma coisa que a criança antes não tinha de negativo e passa a ter, vamos, por exemplo, pensar que a criança passa a ter insónias, ou a criança começa a comer de mais ou começa a comer de menos, começa a se isolar mais, tem um choro mais fácil, fica mais agressiva. Estes indicadores são indicadores que os educadores, sejam eles pais ou não, podem estar atentos e que se calhar merecem atenção, lá está numa fase se calhar mais precoce, e portanto, como está no início, é mais fácil de intervir. E portanto isso na adolescência obviamente vai ter um efeito, porque não fomos, como dizem, empurrando com a barriga, claro, seja de português ou não, mas claro. Não fomos empurrando com a barriga. Agora, que na adolescência às vezes as coisas têm um impacto, vamos dizer, maior ou sei lá, ou mais grave, vamos se calhar chamar assim, sim, por este motivo e não só por este motivo, porque se calhar é alguma coisa que já veio de trás e portanto não foi resolvido ou não foi explorado, e portanto, e depois a criança, neste caso o adolescente, não é, entra numa fase em que tudo borbulha lá dentro. E, portanto, é um turbilhão e não. A nitidez desaparece e o à vontade. O à vontade, cresce, vira-se mais para ele próprio, não é? Põe-se mais em causa, questiona-se mais, tem questões a acontecerem no corpo, os hormonais, isso também faz com que haja algumas alterações a nível do humor. Claro que isso dificulta muito mais depois enfrentar todos os desafios que a vida impõe. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Sofrer também nas provas bimestrais junto a você. Serei sempre seu confidente fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. São seis figuras, seis personagens, tipos: António, Joana e Vicente. O António, como se percebe do livro, dificuldade em fazer amigos. A Joana, os pais divorciaram-se, pressupõe se calhar algum distúrbio na socialização, ou não. E Vicente, pelo desenho, dá a impressão e a sensação, porque penso que o é o rapaz de cor, que aquilo que o tolhe é o medo. Como é que chegaram a estas três figuras com estes sinais? Ok, então, estes... vou pedir desculpa, mas vou fazer uma introdução aos seis. E claro, claro. Funilar um bocadinho. Estes, a coleção Crescer com Pinta é constituída por seis volumes. E, portanto, cada um dos seis livros foca um tema, lá está, um dos tais desafios mais frequentes que encontramos no processo de crescimento de qualquer criança. Portanto, o António, que é a personagem principal deste livro, e que... logo na parte inicial, nas guardas do livro, tem uma espécie de um BI, um cartão do cidadão, com várias características do António e dos seus amigos. Portanto, quando aparece como observação a dificuldade em fazer amigos, é porque é a tónica do livro em que o António surge como personagem principal. A Joana, a sua amiga Joana, Ruivinha, que gosta muito de fazer desenhos, mas que não gosta de fazer cópias, tem como observação os pais divorciarem-se. E este é o segundo volume da coleção, que vai ser lançado no final do ano, em que é a Joana a personagem principal do livro. A âncora da história. Exatamente, e portanto toda a história vai girar na adaptação da Joana ao processo ou à notícia da separação dos pais, e portanto toda a adaptação dela a esse processo. O nosso amigo Vicente, que assobia com muito ritmo, mas que não gosta nada de comer peixe cozido, tem uma característica muito particular, que é não conseguir livrar-se dos seus medos. E, portanto, na história, no livro em que ele será a personagem principal, vamos focar-nos na questão dos medos, que podem ser, no processo de crescimento, fazem parte. Há medos que são normativos e são típicos de determinadas fases de desenvolvimento, mas quando a sua intensidade é grande, quando... perduram ao longo do tempo ou mais do que aquilo que seria, lá está, normativo, e quando interferem no funcionamento da criança, pode ser um desafio maior. E, portanto, o nosso Vicente vai ter o desafio de aprender a lidar com os seus medos e vai contar com os seus amigos para o ajudarem. Claro. E a Rita, no caso da Eva, que é sempre uma figura que se sente muito triste, a Ana... porque sente-se nervosa quando está afastada da mãe, ou pelo menos a distância da mãe em relação a esta filha deixa-a intranquila, e depois o Manel, supõe-se que talvez é vítima de um bullying, porque é ameaçado na escola, também tem a ver um pouco com estes contornos, a escola como um espaço de violência, de, vamos lá, aquilo que é... a adrenalina que escolhe sempre o seu bode expiatório, aquele que é o alvo das risotas, das chacotas, e depois essas ameaças podem ser interpretadas de qualquer forma, pode ser uma ameaça física, como a ameaça verbal ou emocional, ou de todo o tipo e toda a ordem, porque a escola é um microcosmo social, ou por outra, é a sociedade representada no processo de aprendizagem, ou pelo menos em ensino-aprendizagem. É um pouco esta também que poderemos contar no futuro com este trio de personagens. Sim, como a Inês estava a dizer, depois temos aqui a Eva, a Ana e o Manuel, que também fazem então parte de outros três volumes, cada um, aliás, todas as seis personagens fazem parte de todos os volumes, mas cada um vai ter o seu protagonista, não é? Claro. E como iniciámos a conversa e também a Inês referiu, de facto estes foram temas que nós apurámos na nossa prática, na nossa experiência com crianças e também no contacto com educadores, que de facto são temas que fazem parte e que são comuns no desenvolvimento ou no crescimento. Nem todos acontecem a todas as crianças, mas acontecem com bastantes. E portanto, no caso da Eva, de facto, esta tristeza prolongada leva-nos um bocadinho para o tema da depressão infantil ou de uma tristeza prolongada que não se consegue resolver. A Ana leva-nos aqui para as questões da ansiedade de separação e portanto, para a dificuldade em separar das figuras de vínculo, das figuras de referência e perceber porque é que isto acontece e como é que pode ser resolvido ou ser minimizado. E no caso do Manuel, como o António disse, é de facto aqui este tema que é tão atual hoje, que é o bullying, ou que é esse desafio de lidar com ameaças, sejam elas verbais ou físicas, que tomam contornos um bocadinho mais sérios. E, portanto, isto é frequente aparecer em contexto clínico, é frequente também porque os educadores estão hoje mais atentos a isso e, portanto, foi também um tema que selecionámos. Importa dizer, isto é comum quando fazemos estes cartões de cidadão que a Inês referiu, ou estas fichas de apresentação de cada personagem, todas elas têm o seu nome, a idade, que é uma coisa que gostam, uma coisa que não gostam, um medo, uma aptidão e a observação, que é de facto o tema de cada volume. Porquê? Isto não é por acaso, é mesmo de propósito, porque um dos princípios, vamos chamar mais teóricos, que estão na base depois deste trabalho mais lúdico e mais divertido, que é a apresentação do livro, não é? Dos desenhos, da história, que é mais lúdica, um dos nossos princípios era de facto que houvesse uma identificação grande entre a criança e os protagonistas. E portanto, e não só, e também desenvolver um bocadinho a tolerância ou aquilo que eu há bocadinho dizia, que era olhar para o lado, que para nós é muito importante, que é perceber que os outros também podem estar com problemas, ou que nós também os podemos ter e podemos ajudar uns aos outros. E para além disso, não temos que ser nenhums extraterrestres ou não temos que ser muito estranhos ou diferentes porque temos um problema. Afinal, por exemplo, aqui a Eva estava a pensar, ela gosta de ir ao mercado com a avó, mas no entanto anda-se a sentir muito triste. Portanto, eu posso ter todo um conjunto de características e para além disso ter um problema, claro, que tenho que resolver. E deixamos para o final uma figura que aparece aqui na vossa história, nesta história, é tão bom fazer amigos, é a figura da mãe. A mãe, como a mãe chama-se Lúcia, e perante a dimensão do problema, ela é a consciência do mesmo problema, da dificuldade a resolver, a solução que ela encontra é um pouco transportar para ela o problema do filho, quando ela diz, isto em termos simbólicos, aquilo que o António está vivendo, ela também já passou por essa experiência. É uma solução engenhosa, é mesmo assim, em termos do vosso trabalho, do vosso cotidiano, é realmente essa necessidade de equilibrar a carga emocional perante as dificuldades e a forma e a maneira que ela encontra é exatamente dizendo-lhe: meu filho, não te transtornes, com uma linguagem mais acessível e mais prosaica, porque disso, e ele fica muito espantado. Já, também foi. Portanto, é isto que vocês encontraram para realmente o problema ser ultrapassado e depois o António, gradual e lentamente, enfrentar a situação e resolver o problema. Podemos identificar aqui mais do que um propósito. Um dos propósitos tem a ver com se pretender que a criança não sinta que é a única a sentir ou a passar pela dificuldade em que está a passar. E que outras pessoas, que não têm que ser necessariamente os seus amigos, mas outras pessoas que se calhar, para quem olha com uma admiração diferente, como a mãe, um pai, um professor, um outro adulto significativo, também no seu processo de crescimento experienciaram o mesmo tipo de dificuldades ou o mesmo tipo de desafios. E aqui elegemos a mãe como essa outra pessoa que ajuda, vamos dizer, normalizar, entre aspas, o desafio que o António está a viver. Por outro lado, o ser a mãe, neste caso, também tem a ver um bocadinho com uma vertente da coleção, que é a possibilidade o desejo e a importância do envolvimento dos educadores nestes processos de resolução de problemas. Ao longo do livro, nós podemos encontrar várias caixas, vamos dizer assim, com sugestões para irem sendo feitas ao longo da leitura do livro, com perguntas para refletir com a criança, com alguns truques e dicas para a criança ir experimentando com a ajuda do adulto e uma outra caixinha que ajuda ou que convida a criança com o fantoche, vamos dizer assim, o bonequinho movível, do personagem, experimentar algumas competências e de alguma forma exteriorizar também o problema, ou seja, não sou eu que estou a ter, eu não sou um problema, eu estou a viver aqui uma dificuldade. E o ser, portanto, todos estes desafios são que aparecem paralelamente à história propriamente dita, são para ser feitas com a ajuda de um adulto. Pode ser a mãe, Bem, pode ser claro. um pai, pode ser o psicólogo, pode ser o professor, o educador. Ou seja, a figura do adulto de referência pode ser sempre uma figura a quem a criança vai recorrer como suporte, na resolução dos problemas. E é um bocadinho isso que funciona aqui, a mãe Lúcia com o António. Ou seja, aqui elegemos a mãe, mas podemos ter Claro. eleito Outra outro adulto. Final da edição número 366 de Livros com Rumo. Hoje tivemos não uma, mas duas convidadas, Rita Castanheira Alves e Inês Afonso Marques, elas que, juntamente com Alexandre Esgaio, criaram a obra É Tão Bom Fazer Amigos, uma edição da Arte Plural. Já sabe que esta conversa estará também disponível em podcast.rumo.pt. Pode visitar-nos e acompanhar todas as nossas emissões. Regressamos na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.